estamos no Instituto de Massas e Chutos, onde vai ser efetuada uma operação pela primeira vez mundial. Na tua cabeça.